Estamos agora prosseguindo na análise do livro Mensagem de Jesus para o Sobrevivente, apresentar a 13ª chave bíblica da volta triunfal, gloriosa, maravilhosa do Cristo de Deus. Trata-se da conversão dos judeus ao cristianismo do Cristo, com aceitação, o reconhecimento tardio do Messias divino prometido desde Moisés, seu Pentateuco. Décima terceira chave. Nesta, vamos encontrar a profecia da conversão dos judeus ao cristianismo do Cristo, o próprio Messias por eles rejeitado há quase 2000 anos. Além das palavras de São Paulo Apóstolo aos Romanos, capítulo 11, onde ele diz: todo Israel será salvo. O que há de definitivo é esta impressionante passagem do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele, e eram muito numerosos na superfície do vale, e esses ossos estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, estes ossos acaso poderão reviver? Respondi: tu sabes, Senhor Deus. Disse-lhe ele: então podes profetizar a estes ossos, dizendo-lhes: ossos secos, escutai a palavra do Senhor Deus. Senhor, fala a todos vós, dizendo: eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e viverei. Então sabereis que eu sou o Senhor Deus. A seguir profetizei, segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes. E se estendeu a pele sobre todos eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: podes profetizar ao Espírito, ó Filho do Homem, dizendo-lhe assim: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenou. E o Espírito entrou neles e viveram. E puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse o Senhor: Filho do Homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos secaram, morreu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, Filho do Homem, profetiza a todos eles, dizendo: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, povo meu. Porei em vós o meu Espírito e viverei, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Toda essa linguagem é simbólica. Jesus ainda não viera à terra pessoalmente, no meio dos judeus, por serem eles o povo que mais acreditava no Deus único e verdadeiro, isto graças à doutrinação impecável de Moisés naquele tempo. A vida animal, espiritualmente ele não passa de uma coleção de ossos ressequidos. O Espírito, isto é, Deus, se ausenta do seu corpo. Ele seca, ele definha até morrer. E assim ficou a casa de Israel, quando expulsou o Espírito encarnado em Jesus, o Messias prometido ao povo hebreu. Pois bem, este é também o caso de muitos chefes espirituais que criam Deus à sua imagem, usando seu santo nome para atrair, dividir e explorar. Também são ossos ressequidos. Oxalá se arrependam, como os israelitas, para que se convertam e realmente vivam. Aí está, meus amigos, meus irmãos, a 13ª chave. Parece incrível, né? Que os judeus tenham a se converter ao Messias divino, que é Jesus. Os próprios judeus se rebelam, os mais proeminentes. Só que quando chegar a hora da conversão, esses que se rebelam já não estarão mais entre os vivos. Estarão ressequidos completamente. Só vão se converter os judeus de coração limpo. Esses que, pela dor, pelo arrependimento, despertaram para a grande realidade e a realeza eterna de Jesus. Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor de todos os senhores, e muito mais, Senhor de todos os exércitos. Mesmo quando demora 2000 anos para ser reconhecida, é sempre a verdade eterna, invencível, indesmentível e imutável. E haverá um só rebanho, para um só pastor. Não é o Israel judaico, é o Israel humano. Onde houver boas ovelhas em todas as religiões e filosofias existentes no fim dos tempos, ou seja, no tempo do fim. Daí a grandeza da Legião da Boa Vontade, nesse estudo bíblico tão lúcido como ninguém fez na face da Terra até hoje. Pela primeira vez na história do mundo, alguém ataca a Bíblia para defender a Bíblia dos seus inimigos, fazendo a diferença entre a parte humana, Deus não tem nada com isso, e a parte divina, esta sim é de Deus. São as profecias. Nunca falharam, não falham, não falharão. Porque a origem divina da Bíblia se patenteia exatamente no lado profético, e esse lado é Deus. Deus, só Ele infalível. Deus infalível e ninguém mais. Quanto à parte humana, a Bíblia tem de ter revelações progressivas, como Jesus prometeu. Eu vos mandarei o Paráclito, porque não vos posso dizer tudo agora. Ele vos recordará o que eu ensinei e vos dará o que eu não posso ensinar aqui e agora. E assim foi, e o Paráclito até hoje está no mundo, preparando os caminhos da sua volta triunfal. Deus está presente.